Fora esta quinta-feira, na próxima quinta-feira, dia 12 de abril, nós teremos o ex-guitarrista da banda Korn, que é o Brian Head. Ele vai estar em Curitiba. Vai ser no John Bull, antigo John Bull, isso, né? Tá aqui o endereço. Cadê? Music Hall, que é o antigo John Bull, isso? É o mesmo, né? Então, lá, aquele lugar muda de nome todo mês, nunca vi. Então, lá no Music Hall, antigo John Bull, não sei se tinha outro nome aí. Beleza, ó, começa, então é dia 12 de abril, deixa eu ver o horário aqui. 6 horas da manhã, não, tá aqui. 7 horas da noite, com a abertura do Never Die, amém? Uma benção, Never Die vai estar aí, abrindo para eles. Então, amém, quem puder, gente, dar uma força e prestigiar mesmo. É muito importante, porque quando vem uma banda cristã em Curitiba, eu sempre procuro estar. Né? Porque às vezes a gente fala, ah, eu queria ver o Striper. Mas os promotores de eventos, geralmente, têm muito pé atrás em trazer bandas para Curitiba, em especial bandas cristãs, por causa disso. Né? Por causa, às vezes, de público não corresponder. Quando traz Oficina G3, até a avó, até a tataravó vai no show, né? Aí todo mundo vê Oficina G3. Aí quando vê uma banda assim, que a gente gosta mais, geralmente não tem muito o apoio. Amém? Então é isso, a gente tem aí, estamos aí conversando a respeito de trazer o Petra novamente, com a formação clássica agora, não com a formação que veio da vez passada, com o primeiro vocalista. Então esse ano vai ter August Burns Red em Curitiba. Vai ter Under Oath. Vai ter The Devil Wears Prada. Vai ter Sleeping Giant em nome de Jesus profetizando. Impending Doom em nome de Jesus profetizando. Vai ter Diante do Trono também. Amém. Vai ter Cassiane. Irmãs Falavinha. E por aí vai. Amém? Então orem para as irmãs Falavinha virem também. Amém? É, nós tivemos uma classe membresia na semana passada. Enquanto vocês estavam tendo uma classe membresia aqui, eu estava vomitando até as tripas no banheiro, mas tudo bem. Quero chamar aqui nossos mais novos membros da comunidade mais true do universo. Os caras que têm problema na mão. Né? É, André Belletti, cadê? O André é bom, porque antes dele ser membro, ele já é uma bênção na nossa vida. Amém, André? Chamar o Jason. Cadê o Jason? Amém, Jason. Nicole. Cadê a Nicole? Ué. Mas... Você não era assim. Ana Raquel. Tá ali, Aninha. A Jaqueline. A Jaque é esposa do João. Ela não gosta muito de falar esposa do João, mas é a esposa do João. Mariana. Marcos. Marcos está lá. Amém, Marcos. Franciele Paola. Aê, Paola. Maria, cadê Maria? Ei! Amém. Amém. Poxa, Deus Ama e não ama vocês, sei lá o que acontece aí, porque trazer vocês fazer parte dessa doideira aqui, né? Amém? Vocês, eu agradeço a Deus por dar a oportunidade da gente compartilhar a mesma história, construir uma mesma história no reino de Deus para toda a eternidade. Amém? Essa aliança que nós temos no mesmo, na mesma fé, no mesmo batismo, no mesmo espírito, no mesmo chamado. Eu creio que Deus tem um chamado para cada um de vocês. Amém? Deus quer usá-los. Aonde só vocês e eles saberão responder. Essa igreja, de todas as formas, tentará ser uma facilitadora para que isso aconteça. Longe de nós, de alguma forma, matar o chamado de vocês na vida de vocês. Tudo que nós pudermos estar aqui para caminharmos juntos, somarmos, sermos um só corpo, caminhando em unidade, em fé, para a conquista desse mundo, para a glória de Deus. Amém? Nós estamos juntos nisso. Amém? Muito bom. A Kátia depois chega em casa e me compartilhou sobre as coisas que vocês estavam falando, né? E é muito bom. É muito bom ver que, de alguma forma, essa igreja serviu para algo na vida de vocês. Só por vocês, tudo isso daqui já valeu a pena. Eu sei que muitos aqui estão vindo de outras igrejas e, por razões que Deus sabe, têm trazido para somar, para estar aqui. Alguns têm conhecido o evangelho aqui dentro e têm sido fruto desse ministério, de toda essa igreja, e vocês são parte disso. Que o Senhor dê graça a todos vocês. Eu quero orar por vocês em nome de Jesus. Vamos fechar todos os nossos olhos. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por cada um dos teus filhos que estão aqui, Senhor. Eu não creio que eles estão aqui por vontade própria, em primeiro lugar, Senhor, mas porque o teu Espírito os chamou. Eu te louvo porque eles apenas responderam o teu chamado na vida deles, Senhor. Eu quero profetizar sobre a vida deles, Pai, um ministério que glorifique o teu nome, Senhor, sobre cada um. Que o Senhor desde já, Espírito Santo, vai direcionando eles para o chamado deles, para aquilo que o Senhor quer usá-los aqui dentro. E que seja uma caminhada, Senhor, que glorifique mesmo o teu nome, Senhor, em todos eles. Proteja-os desde já, Senhor. Proteja-os desde já. Que eles possam ser um, que eles venham para somar, para ser um, juntamente com todos nós, Senhor. Eu os recebo como parte desse ministério, como parte de nossas vidas, da nossa história, e que essa história seja uma história construída mesmo, Senhor, em glorificação ao teu nome. Em nome de Jesus, eu os recebo agora, como parte dessa comunidade. Amém. Deus os abençoe, sejam bem-vindos. Amém. Pode se assentar. Amém. Abram lá suas Bíblias em Mateus, capítulo 25. Verdade. Mas estão todos aí? Será que estão todos aí? Será que estão todos aí? Sei lá. Estou vendo Alexandre, não. Com certeza. No final. Me lembro. Me lembro disso. Amém. Então, nós estamos falando sobre o quê? Sobre o quê? Escatologia. Amém? Hoje será o terceiro domingo que nós estamos tratando a respeito dos textos bíblicos que falam acerca do assunto escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Como será o fim de todas as coisas? Desde Jesus, quando Jesus veio à Terra, o fim de todas as coisas começou. Nós estivemos tratando nesses dois domingos passados a respeito disso. Muita gente já mudou de opinião aí, né? Desde o primeiro, né? Muita gente já foi mudando de opinião através desse esquema que a gente tem feito, né? Que ao invés de olhar para um esquema e ler a Bíblia em cima de um esquema, primeiro nós olhamos para a Bíblia para depois então formarmos algum tipo de esquema, certo? E que o esquema, ele é muito enganoso. Ele é muito enganoso. E você, quando a gente vai com esquema na mente, A gente faz uma leitura errada do que a palavra de fato está nos dizendo. Pelo menos essa é a concepção que eu tenho. Eu estive conversando com um rapaz nesse sábado, e gente que saiu daqui não concordando com aquilo que eu falei, né? Amém. Amém. Porque a coisa está tão encravada, o esquema está tão encravado na mente, que muitas vezes é difícil a gente se desenraizar disso, né? E logicamente você tem a opção de olhar para tudo aquilo que a gente está falando e dizer assim: eu não concordo, pronto, e vou continuar na ignorância. Opa. Amém? Certo? Eu quero terminar, pelo menos hoje, a questão dos evangelhos sinóticos. O que são os evangelhos sinóticos? Hã? Os três primeiros evangelhos do Novo Testamento: Mateus, Marcos e Lucas. E nós chamamos sinóticos porque muitos dos ensinos deles são em comum, ok? Muitas passagens são comuns nesses três evangelhos. Dificilmente você vai encontrar passagens que há nesses três evangelhos no evangelho de João, que é um evangelho à parte, ok? Então, evangelhos sinóticos diz respeito aos três evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. E você precisa saber disso. Por mais que você olhe assim: ai, que idiotice saber essa palavra sinótico. Não! Não! Em nome de Jesus, nós temos que parar de ser uma igreja burra, ignorante, que não conhece de teologia, da palavra. Amém? Enquanto isso, tem um monte de macumbeiro que sabe tudo de macumba. Um monte de testemunho de Jeová que chega na tua casa, te quebra no meio. Ateu que tem quebrado a gente para tudo que é lá no meio, porque não conhece a palavra. Primeira contradição bíblica que o cara encontra, ela acabou, naufraga na fé. Então, chega de sermos uma igreja burra, que não sabe ler a Bíblia. E uma das coisas que tem sido interessante, assim, nesse, dentro de escatologia, é que o meu propósito é que vocês aprendam apenas a ler a Bíblia. Se vocês aprenderem somente a ler, já está ganho a coisa. Já será uma grande vitória para todos nós. Amém? Porque essa ignorância de você chegar em casa, pegar a sua Bíblia, abrir no meio, pegar o dedo e colocar ali, falar assim, e depois ler que ali Deus falou comigo através disso, isso tem que acabar na sua vida. Isso é coisa para crianças, ok? Gente madura pega a sua Bíblia todos os dias, um caderno, uma caneta, e vai estudá-la, ler, conhecê-la em nome de Jesus. Amém? Faz 2 anos que a gente investiu em ensino bíblico aqui nessa igreja. Começou a investir fortemente no culto a respeito de doutrina. Por que isso? Porque chegou num retiro, eu fiz uma pergunta mais básica do mundo, ninguém sabia me responder. Aí eu fiquei louco, né? Falei: opa, peraí, esses caras querem saber de rock and roll. Bíblia que é bom nada. Então vamos ter que mudar essa conversa aí. Então, desde o ano passado, a gente tem enfatizado essa questão doutrinária a respeito de vida cristã, a respeito de salvação, a respeito de dons do Espírito, a disciplinas da espiritualidade, e agora estamos tratando de escatologia. Amém? Então, vamos lá para o último texto dos evangelhos sinóticos, que é Mateus 25, do versículo 31 até o versículo 46. Cadê o esqueminha ali, Fábio? Antes de eu... Ah, tá ali. Ixi, mas tá tudo torto, trouxe, hein? Não tem problema. Vamos lá. Nós vimos até aqui, então, a destruição do templo, profetizada por Jesus lá no ano 70, ano Domini, que se cumpriu exatamente no ano 70, ano Domini, quando o templo é destruído. Todo sacrifício para e se cumpre finalmente as 70 semanas de Daniel, que tem gente que acha que as 70 semanas de Daniel vai se cumprir, ok? Ali se cumpre, no ano 70, ano Domini, se cumpre as profecias de Daniel. Ainda não entrei em Daniel, depois vou falar sobre isso, ok? Depois nós vemos Jesus falando a respeito de como seria desde então até o fim. Aí ele fala sobre falsos cristos, guerras, fomes, pestes e terremotos, perseguição aos discípulos, falsos profetas, o evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim, ok? Depois nós vimos então a questão da parousia, que todos os textos não falam a respeito de mais duas vindas de Jesus. Não existe isso na Bíblia, de que Jesus vai vir uma vez, vai haver um arrebatamento secreto, depois ele volta novamente depois de 7 anos para implantar um reino milenar na terra, que até aqui isso não existe na palavra. Ok? Que a única coisa que a palavra está dizendo, até aqui, ela diz explicitamente que Jesus virá, naquele dia todos o verão, todo olho o verá naquele dia, Fala então, a respeito do arrebatamento, que nada mais é do que os anjos vindo separando o trigo na grande ceifa, leva o trigo, deixa o joio é lançado no fogo para ser queimado. Fala então que todo o universo se desfará, todos os elementos se desfarão, o universo será destruído pelo fogo, é o que Pedro depois vai falar. Comparando, Jesus ele compara a sua vinda com duas coisas, o que que era? O dilúvio, certo? E a outra coisa com Ló, certo? Sodoma, que são duas coisas que ele fala assim, assim também será. Então, como, assim como foi no dilúvio, o dilúvio vem, Deus tira Noé, coloca Noé dentro de uma arca, o dilúvio vem trazendo juízo. Então, Deus tira e traz juízo, destrói toda a humanidade. Só quem está dentro da arca é salvo. Quando Deus tira Ló de Sodoma, Deus traz juízo sobre Sodoma, toda Sodoma é destruída. Ele fala, então, assim será também na vinda do Filho do Homem, porque um estará no campo, um será tomado e um será deixado. Quem foi tomado? Noé foi tomado e os outros foram deixados. Quem foi tomado? Ló foi tomado e os outros foram deixados, para logo em seguida vir juízo e destruição. Ok? Depois, então, começa a eternidade. Na verdade, é meio esquisito escrever aquilo ali. Eu vou parar com esse negócio de escrever começa a eternidade. Porque a eternidade, na verdade, já começou faz muito tempo, né? Começa para nós, talvez, né? Mas a eternidade é a eternidade. Eternidade não pode ter começo. É meio contraditório. Quem foi o Book que escreveu aquilo ali? Foi eu, acho que não é. Eternidade não tem começo. Certo? Vamos lá, então. Mateus 25, a partir do versículo 31 até o versículo 46. Então, olha só o que Jesus está falando novamente. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Quem é bode aqui? Tem um bode aí? Hein? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedaste. A primeira coisa que eu acho interessante nesse negócio aqui, que quando o pré-milenismo diz que isso daqui será depois de 7 anos, né? Primeiro eles falam que vai virar um arrebatamento, que as pessoas serão tiradas depois de 7 anos, Jesus virá para fazer isso daqui. Só tem um problema aí. Jesus fala assim: vinde, benditos do meu Pai, porque quando eu tive fome, você me deu de comer. Isso aqui está falando de quem? De gente que não era muito crente na época que houve o arrebatamento, aí ficou aqui na terra, o Espírito Santo foi tirado, aí ele teve que apanhar, penar, morrer por causa do Evangelho, daí quando Jesus vem, como é que é esse negócio aí? Porque se ele está falando assim: vinde a mim, benditos, porque quando eu tive fome, você me deu de comer. Isso aqui é gente praticante, é crente que sempre praticou a palavra. Isso aqui não é crente meia boca que ficou e teve uma segunda chance. Isso aqui está falando de algo único. Dentro de todo assunto que Jesus está tratando aqui, está falando de uma única coisa, um único dia em que tudo isso ocorrerá. Daí ele continua: pois eu estava nu e me vestistes, estava enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então me perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou preso e fomos ver-te? Ao que lhes responderá o rei: em verdade vos digo que quando o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Aonde será o fogo eterno? Volta lá no esqueminha lá, Fábio. Aonde será o fogo eterno? No fim? Como é que as pessoas estão falando que haverá mais 1000 anos ainda? Hum? O fogo eterno não é no fim? Como haverá ainda mais 1000 anos nessa conversa toda? Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, fui forasteiro e não me recolhestes, estive nu e não me vestiste, enfermo e preso e não me visitastes. Então eles também lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou preso, e não te servimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que todas as vezes que o deixaste de fazer a um desses pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Jesus está falando em algum momento aqui sobre uma cidade que será implantada aqui na terra, e de alguma forma pessoas viverão 1000 anos dentro dessa cidade. Alguma coisa Jesus está falando a respeito disso? Não existe isso aqui. Talvez você vai dizer: não, mas Pipe, espera chegar em Apocalipse. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Mas sem essa visão pré-concebida na mente. Toda a leitura que nós faremos será em cima daquilo que a palavra disse até aqui. Ok? Beleza? Saindo dos evangelhos sinóticos, eu não vou ficar vendo tudo isso daqui, porque é muita coisa. Nós vamos entrar no evangelho de João. E eu tenho pelo menos... pelo menos 5 coisas que eu quero falar a respeito do evangelho de João e tudo o que ele fala a respeito de escatologia. Ok? A primeira coisa está lá em João 5. Abram comigo. Segundo o pré-milenismo, haverão 2 ressurreições. A primeira ressurreição é a ressurreição dos crentes, quando será implantado então o reino, quando Jesus... acontece o arrebatamento. Quando Jesus volta depois de 7 anos, segundo o pré-milenismo, os mortos ressuscitam e acontece esse reino milenar durante 1000 anos. Só depois de 1000 anos acontece uma segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios. Ok? Olha o que João, que Jesus disse em João 5, 28 a 29. Deixa eu só ver se não vou ler errado aqui. Tá. Não vos maravilheis disto, pois vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. Quantas ressurreições Jesus está falando aqui? Uma única ressurreição. It's finished. Vai chegar o dia em que todos os mortos nesse mundo, mar, na terra, sabe Deus a mais aonde nesse lugar, todos os mortos ressuscitarão, e os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida eterna, e os que fizeram o mal para o castigo eterno. Lá em João 6, olha o que Jesus fala a respeito da ressurreição dos crentes: pois a vontade de meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei que dia? Ninguém está com Bíblia? Só eu? Não falei o versículo? 6:40. Vocês têm que adivinhar, povo. Vocês têm que ter... quem está com o controle aí da igreja? Isso aí é o diabo atrapalhando. Saiu Exu Alarme. Saiu Exu Alarme. Me atrapalhar aí. Desculpa, 6:40. Vou ler de novo então. Pois a vontade de meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. No último dia. Quando que é o último dia? Volta no esquema lá. Fábio. Oh. Quando que é o último dia? Último dia, que dia? Que bichos burros que vocês são, não sabem responder essa? Último dia no último dia. É na parousia, certo? Porque se não é o último dia, não estão dizendo que tem depois, tem mais mil anos, então é o último dia ou não é, caramba? É um... Não é o último dia? Então é o último dia. No último dia. Os pré-milenistas, não, eles leem assim, não, esse último dia significa mais mil anos. Porque um dia para Deus é como mil anos. E mil anos é como um dia. Olha que interessante, né, em João 11, 24, antes que eu esqueça de falar o versículo. João 11, versículo 24. Olha o que Marta fala, a concepção dos discípulos de Jesus acerca da ressurreição. Olha o que Marta fala. Respondeu Marta: eu sei que ressurgirá na ressurreição no último dia. Quem que ressurgirá no último dia? Lázaro, que havia morrido. Jesus fala assim, não. Jesus chega, não, Senhor, eu sei que no último dia você o ressuscitará. Havia essa concepção na mente dos discípulos clara de que a ressurreição geral de todos aconteceria no último dia. E não num dia para depois haver mais mil anos, para depois então os ímpios ressuscitarem. Há uma ressurreição apenas, geral. Eu quero ler um texto para que vocês entendam. Porque depois a gente vai tratar lá em Apocalipse a respeito disso. E é um texto que eu como já estou em João, eu preciso falar sobre ele para que depois vocês tenham ele bem guardadinho na sua mente, ok? Que é lá em João, no capítulo 12, no versículo 31. Olha o que Jesus vai falar a respeito do diabo. Daí depois vocês que se virem para lidar com isso. Agora é o tempo. Antes de eu falar sobre isso, sabe o que tinha acontecido aqui? Jesus tinha entrado em Jerusalém, montado num jumentinho, estava entrando em Jerusalém, ok? A entrada triunfal, estava entrando em Jerusalém. Aí, olha o que ele está dizendo. Agora é o tempo do juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Repita comigo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Amém? Vocês acham que isso aqui aconteceu ou não aconteceu? Jesus falou, agora está chegando o tempo em que o príncipe deste mundo será expulso. Será expulso. Em que dimensão que isso acontece? É um trabalho teológico para a gente fazer na nossa mente. Porque logo mais, então, Pedro vai falar assim, olha, o diabo está como um leão ao nosso redor, pronto a nos tragar. E Jesus fala assim, agora o príncipe deste mundo será expulso. Como é que é? Foi expulso e está aqui? Talvez haja uma realidade espiritual que Jesus está querendo dizer para mim, para você, agora será julgado esse mundo. O que aconteceu na cruz? Me respondo. O que aconteceu na cruz? Jesus morreu pelos nossos pecados, amém, ponto, mas o que aconteceu ali? Juízo, ou não foi? A morte de Jesus não foi juízo? Não foi? Não foi o nosso juízo? Toda a nossa condenação não estava sobre ele naquele dia? Todos nós fomos julgados nele. Esse mundo foi julgado em Cristo Jesus naquele dia. Todos nós fomos julgados naquele dia em Cristo Jesus. Amém? Sobre esse reino que então é implantado, Satanás não tem mais poder. Sobre a minha vida e a tua vida, aqueles que estão em Cristo Jesus, que morreram, que foram julgados naquele dia, que passaram da condenação, já não são mais condenados, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, amém? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nada pode acusá-lo diante de Deus, porque você está remido, comprado, julgado, morto e sepultado em Cristo Jesus naquele dia. Amém? O juiz, naquele dia, decretou sobre mim e sobre você o nosso juízo em Cristo Jesus. Estamos mortos, sepultados, e ressuscitamos para uma nova vida em Cristo Jesus. Ressuscitamos para uma nova vida em Cristo Jesus. O príncipe desse mundo é expulso. O domínio de Satanás sobre esse mundo não é mais o mesmo. Não sobre os eleitos, não sobre a noiva, não sobre aqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro. Não há mais poder, não há mais acusação, não há mais nada entre você e ele. Ele fica ao redor querendo tragar, querendo matar, querendo roubar, querendo destruir. Mas aqueles que estão guardados em Cristo Jesus nunca mais poderão ser roubados das suas mãos. Amém? Se alguém tem dúvida ainda a respeito de perda da salvação, eu desafio você a escutar toda a minha série de pregações a respeito da vida cristã. A vida cristã. Tá lá no Metalcast, depois você escuta todas elas, vocês estão lá. Pelo menos eu acho que ainda está. Está lá ainda, Léo? Está lá. Se o diabo não tirou, está lá ainda. Quer dizer, sobre a minha vida não tem poder, mas sobre o Metalcast já não sei, né? Amém. Então guarde isso na sua mente, que o juiz desse mundo, o príncipe desse mundo, foi expulso. Em que dimensão isso aconteceu, eu não sei. Eu só estou dizendo que a palavra está dizendo isso para mim e para você. Que alguma coisa aconteceu. Como isso foi? Em que nível isso aconteceu? Como isso se deu, eu não sei. Eu estou tentando apenas não ignorar aquilo que a Bíblia já está falando para mim e para você. Depois, ainda em João, vocês vão perceber que tem toda uma série de versículos que estão coligados, né? Eu trabalho a ideia em João, mas há outros textos que estão coligados, afirmando uma mesma verdade que eu estava afirmando ali. Então depois eu mando por e-mail para você isso, depois eu vou colocar isso no site da Descontradizando Contradições, esse material vai estar todo lá, eu ainda vou discorrer de uma outra forma isso daí, para que seja bem claro, para que isso de alguma forma sirva para que outras pessoas possam ter um conhecimento, né, melhor a respeito desse negócio de escatologia. Uma outra realidade que também está falando ali, lá em João 14, dos versos 2 até o versículo 3. Diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém? Então assim, domingo passado eu falei a respeito dessa concepção de que nós habitaremos na terra, que Deus de alguma forma restaurará a terra, né? E que a gente vai morar aqui. Mas aqui o texto não está falando que Jesus vai preparar um lugar para a gente? Que há muitas moradas aonde ele está indo preparar, que lá há muitas, que ele vai lá preparar esse lugar e que ele nos levará para esse lugar. Como é que a gente está dizendo então que a gente vai morar aqui na terra? Se a Bíblia fala que nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem separado, reservado, preparado para os seus, como é que eu posso pensar que a vida que Deus tem para mim aqui é a terra, algo que eu vi a minha vida inteira? Aquilo que Jesus tem separado para mim e para você, nunca jamais nós tivemos algum tipo de concepção a respeito disso. Eu e você não podemos medir, calcular, pensar a respeito disso. Se a palavra está dizendo que todos os elementos se desfarão, serão destruídos, desfará pelo fogo, e Jesus está falando que vai nos levar para um outro lugar, eu não sei como é que é. Eu não tenho a noção de como será. Eu só sei que isso acontecerá. Amém? Amém? Talvez coisas assim, talvez animais que a gente acha hoje bonito, né? Talvez aquilo que Deus tem preparado lá sejam coisas muito maiores do que isso, né? Quem sabe o Pegasus é uma realidade celestial. Ao invés de andar de cavalo, é só andar de cavalo voador, imagine. Né? Meio fruta essa minha... Mas tudo bem, né? Amém? Que horas são? 8. Beleza. Eu quero pular. Nossa. Cebolinha. Exu Cebolinha tá no ar aí. Ô, Thiago, me traz água que tá colando os beiços aqui já. Muito tarde. Daqui a pouco eu tô com o outro tarde falando aqui. Vamos passar então para a escatologia em Paulo. Nós vamos falar sobre 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Coríntios. Tinha um esqueminha ali, né, Fábio? Ali. Isto. Então tá lá, ó. A expulsão do príncipe deste mundo, na entrada de Jesus em Jerusalém, quando ele sobe naquela cruz, segundo o que ele está dizendo, que agora tinha chegado o tempo disso acontecer. Amém? Acho que é só isso que foi a mais ali. A ressurreição geral também, que João vai tratar. Então tá ali. Amém, obrigado. Abra lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3. Diz assim, não falei o versículo de novo? 3:13. Diz assim: possa ele vos confirmar os corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Depois, 4:14. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Depois no 4:16. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz de trombeta, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. 4:16. Amém? Então ele fala sobre três coisas aqui. Primeiro, que a vinda seria com os santos, que Deus os tornaria a trazer com ele, e que os mortos em Cristo ressuscitaria primeiro. Amém? Outra coisa então que o pré-milenismo está dizendo é que isso acontecerá. Bom, eu não sei se eu preciso ficar falando sobre esse negócio de pré-milenismo ainda, né? Eu acho que já está mais de que já encheu o saco falando esse negócio de pré-milenismo, né? Eu acho que quem quer insistir nesse negócio ainda, parabéns, continue. Mas vamos lá, vamos falar então a respeito daquilo. Então Paulo está falando que Jesus tornará a trazer quem? Os que dormem em Cristo. Aqueles que já morreram em Cristo, que dormem em Cristo, que, eu não sei se é os adventistas, quem são que falam, quem deles que falam, que as pessoas quando morrem ficam dormindo. Eu não consigo entender esse negócio de o corpo físico morre, que eu sei, quem dorme é corpo, né? Porque precisa descansar. Espírito, alma, é uma coisa muito mais difícil de você dizer que dorme, né? Há uma outra questão sobre essa questão do sono da alma. Para mim é muito difícil de você conceber esse sono, literalmente, que pessoas estão dormindo lá no cemitério. Porque o que Jesus está falando aqui, o que Paulo está falando aqui, é que Jesus tornará a trazer com eles. Ou seja, estavam com ele. Quando Jesus chega e fala para o ladrão na cruz, ele fala assim: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. As pessoas traduzem assim: portanto digo, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Então a única vez que estará com Jesus no paraíso é lá na ressurreição, e não naquele momento. Aí quando eu pergunto assim: tá, mas tudo bem, mas me diga uma coisa, quando Moisés apareceu para Jesus lá no Monte Transfiguração, o que faz com aquilo? As pessoas falam assim: não, mas é que Jesus, Moisés tinha ressuscitado. Mas se Moisés tinha ressuscitado, por que que Judas fala que o arcanjo e o diabo brigaram por causa do corpo de Moisés? Então, porque o diabo queria roubar o corpo de Moisés, mas daí o anjo teve que ressuscitar Moisés para que o corpo dele não fosse, daí levou Moisés para ressuscitar. Há muita dificuldade deles entenderem que, segundo o que eles falam, o espírito não sobrevive à existência quando o corpo morre. Né? Eu falei assim, você já parou para pensar que a Bíblia, quando fala espírito, sempre está tratando a questão do espírito como uma coisa imaterial? Né? E quando a gente... Não é interessante que a mesma palavra que se usa para determinar o espírito humano é a mesma palavra que se usa para determinar acerca dos anjos e acerca dos demônios? Isso quer dizer, então, que os demônios e os anjos não existem? Porque se for pensar, então, que o espírito humano não sobrevive à existência da carne... A não existência da carne, significa então que nós não temos nada acerca de anjos e demônios. Porque se eles são espíritos e propriamente espíritos, a Bíblia fala que Deus é espírito, então nem Deus não existe. Deus só existiu quando for carne em Jesus. Quando Jesus morreu, deixou de existir. Como é que é esse negócio? A palavra pneuma, que os testemunhos de Jeová gostam muito de dizer, né? Que é sopro. Ah, então anjo é sopro? Um sopro com asa? Com auréola? É o sopro que vem nos servir. Foram enviados a esse mundo. É um sopro que sai no tapa com Jacó. É um sopro que intercede. A Bíblia fala que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, sopro gemendo. A Bíblia fala que o Espírito Santo arde em ciúmes de mim, de você, sopro com ciúme. Outra coisa que Paulo está falando é que descerá do céu com um grande brado a voz do arcanjo ao som da trombeta de Deus. Nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nos ares. Olha lá em 4:17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Juntamente com eles quem? Com aqueles que ressuscitaram primeiro. Os mortos ressuscitam, começam... são separados, sobem para ter esse encontro com Jesus nos ares. Nós, os que estivermos vivos, subiremos para esse encontro com ele nos ares, amém? Juntamente com ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, amém? Novamente, está ali o que Paulo está falando, é somente confirmando aquilo que Jesus já tinha dito. Não está inventando uma nova doutrina, está falando aquilo que já tinha dito. Ele também fala que este dia virá como um ladrão, lá em 5, versículo 2. Se é como um ladrão, volta a falar, não haverá aviso. Porque pensa comigo, digamos que você é um crente meia boca, e que hoje aconteça esse tipo de arrebatamento secreto aí que eles dizem, que vai existir. De repente nós estamos aqui, e teu irmão que está do teu lado desaparece. Você, me ferrei. Porém, tenho mais 7 anos para consertar a cagada. Entendeu? Então, a partir daquele momento, você se prepara, porque depois de 7 anos, Jesus virá. Mas a Bíblia não fala que ele virá como um ladrão? Se é como um ladrão, ele não avisa? A Bíblia não fala sobre as noivas, sobre os talentos? Virá? Ninguém vai ser avisado de nada, não, meu amigo. Olha, se você está esperando esses 7 anos, você vai pular igual sapo, em banha quente. Nada a ver, né? Tudo bem. Eu achei legal. Pronto. Uma outra coisa que Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses, ele diz assim: quando disserem a paz e segurança, virá repentina destruição. Amém? Depois, em 2 Tessalonicenses, ele vai falar... Eu não vou ficar lendo os versículos aqui, porque é muita coisa. Só confie em mim, depois eu mando para vocês o esboço. Então, 2 Tessalonicenses 1, 6 a 7. Pronto, vocês estão duvidando da minha palavra, está aí. 2 Tessalonicenses 1, 6 a 7. Olha só o que está falando ali a respeito do dia em que Jesus virá. 2 Tessalonicenses 1, 6 e 7 diz assim: Deus é justo... Ele dará em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, alívio conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, Ele tomará a vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. Ele está falando de um outro evento, de um único evento, de um único evento. Daí ele fala sobre juízo por meio do fogo, em 2 Tessalonicenses 1:8. Uma outra coisa que Paulo vai falar em 2 Tessalonicenses 2:1-12, só que, deixa eu pensar aqui, se eu vou ler tudo isso aqui. Pode ser. 2:1-12, olha só o que Paulo está falando. Ora, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, rogamos-vos que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, pois já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o detém, até que seja afastado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, é agora, Fábio, ou é depois? Esqueminha. Depois? Então tá bom. Puxa, ainda tem 1 Coríntios, 2 Coríntios, é muita coisa. Põe lá no esqueminha, Fábio, depois eu continuo esse negócio aqui. Então tá lá. O que está sublinhado ali são coisas que Paulo está acrescentando a essa questão da escatologia. Paulo está falando, então, que, além de tudo que Jesus já tinha falado, né? Paulo vem falar, então, quando disserem a paz, virá destruição. Então, uma das coisas que vocês têm que ficar esperto, uma das coisas que eu tenho ouvido ultimamente, tenho lido, é que nunca houve tanta paz como há hoje no mundo. Diz que nunca se viveu um tempo de paz como nós temos vivido hoje. Isso não é uma coisa que eu estou inventando, é uma coisa que eu tenho lido. No último livro do Filipenses, eu acho que Para Que Serve Deus, Filipenses, ele fala isso, que nunca se viveu um tempo de paz em toda a terra como se viveu hoje. Logicamente que há conflitos aqui, conflitos ali, mas a terra está em paz. A terra está vivendo um momento de paz entre as nações como nunca se viveu antes. Apesar de todo esse medo de guerra, de Irã, de China, né? Nunca se viveu isso. Então, a gente não estou dizendo que isso vai estar acontecendo agora, mas fiquem espertos com isso. Quando disserem a paz, virá a destruição. A outra coisa que Paulo vai dizer é a respeito da apostasia e o anticristo precederão a parousia. Ou seja, antes de Jesus voltar, o anticristo se manifestará. Como será? De que jeito será? Eu não sei. Só estou dizendo aqui do que Paulo está dizendo. Que o anticristo se manifestará. Se sentará no trono, no templo de Deus. A gente vê aí que muita coisa tem acontecido aí, uma apostasia de modo geral, né? Muita gente aí. Por um lado, há um crescimento gigantesco da fé cristã no mundo, e lugares que antes eram chamados de nações cristãs, a fé está sendo deixada de lado, muita gente está apostatando. Nunca viu tanta apostasia como se tem visto no dia de hoje. Nunca se viu tanta apostasia nos dias de hoje. As pessoas não têm permanecido. Antigamente as pessoas conseguiam permanecer por décadas na fé cristã. Hoje esses crentes não duram 3 meses na fé. Entendeu? Na hora do culto lá, o cara dá um pulo lá, chora, se quebranta, tal. 3 meses depois ele volta para a mesma lama que ele estava, não quer saber de nada. Não quer saber de absolutamente mais nada. A outra coisa que... Ah, não, isso aí para falar depois daquilo ali, precisa de ler Coríntios, ok? Vou parar por aqui. Que horas são aí? Não, eu vou falar mais agora, senão vai ficar muita coisa, ok? Depois eu vou continuar a respeito de 1 Coríntios, 2 Coríntios, Pedro e Judas. Ok? Então assim, deixa eu falar uma coisa. Por mais que às vezes você pode olhar assim, mas que coisa mais chata falar sobre isso, né? É porque assim, uma das coisas que eu não quero que você saia daqui pensando assim para mim, assim, Pipe, você tratou somente aquilo que te interessava. Você não tratou de todos os textos. Você não tratou Apocalipse, por exemplo. Então, para que isso não aconteça, para que você tenha mesmo convicção de que aquilo que eu estou dizendo é respaldo bíblico, eu quero tratar sobre isso. Amém? Para que o dia que você se deparar com algum tipo de discussão acerca de escatologia, você tenha um respaldo bíblico para falar sobre isso. Você tenha toda uma base bíblica aqui, ó. Entendeu? Não esquemas. Uma base bíblica mesmo para você tratar a respeito disso. Quantas vezes eu estou em reuniões de pastores, e pastores começam a falar sobre pré-milenismo na minha lata, lá, e eu tenho que engolir aquilo, falando como se aquilo fosse uma verdade. Eu quero dizer uma coisa para vocês, assim, sem medo do que eu estou falando. O pré-milenismo é uma mentira. É uma mentira. Certo? É uma mentira. É um ensino mentiroso. Não é bíblico, é mentiroso. Ok? Tome cuidado naquilo que vocês falam. Porque falar uma coisa que a Bíblia não diz é mentira. Certo? Eu estou dizendo que a escola é mentirosa. Eu não estou dizendo que quem crê nisso necessariamente está mentindo. Às vezes a pessoa está com sinceridade, não sabe. Eu já falei muita besteira na minha vida. Tive que voltar atrás e refalar tudo de novo. Refalar outras coisas, refalar a verdade. Tive que reaprender. Não é? Coisa mais bonita na vida é quando você reconhece: oh, estava errado. Estava errado. Estava errado. Eu ensinava isso, dava discipulado a respeito disso, falava coisas a respeito de perda da salvação. Ó, irmão, se você entrar na discoteca lá, você vai perder a salvação. Se você ouvir música do mundo, você vai perder a salvação. Rock, então, perde duas vezes. Eu estava participando de um debate a respeito de música e levantou um senhor com toda a boa vontade dele, toda a sabedoria dele, e falou bem assim: irmão, já pensou se Jesus volta bem na hora que você está escutando uma música do mundão? Vale a pena você perder a salvação só porque está ouvindo uma música do mundo? Eu não me aguentei. Levantei. Eu era um dos debatedores que estava ali. Levantei e falei assim: irmão, eu até aceito o que você está falando, desde que você não assista televisão. Você assiste televisão? Porque se você assiste televisão e você me dizer que... Você vem dizer isso para mim, eu tenho uma coisa errada aí, porque você está coando o mosquito engolindo o camelo. Não comecei ainda a bater nele. Né? Você está coando o mosquito engolindo o camelo. Não. Eu estava conversando com um rapaz hoje, dizendo que o pai dele não aceita música secular na casa dele, em hipótese alguma. Não pode ouvir. Música de secular não entra na casa. Mas o pai dele adora filmes de violência. Bom, vamos aplaudir. Bravo. Não é verdade? Então assim, quer ser radical? Amém, amém. Eu não tenho nada contra que, se você não quer ouvir música secular, não escute. Não escute. Mas, meu irmão, desliga a tua televisão, porque você está falando duas coisas contrárias. Está fazendo duas coisas contrárias. Eu não assisto televisão. Estou pouco me lixando para televisão. Não me faz falta nenhuma. Entendeu? Se amanhã não quiser mais ouvir música secular, para mim também não faz falta. Não estou nem aí. Mas uma coisa que eu não faço é dizer para os irmãos: ó, irmão, não escute música secular e em casa eu assisto a novelinha das duas, Malhação, novela das seis, novela das oito, filme de violência, né? Tá certo? Então é o seguinte, por favor, pense no que você está falando para as pessoas e ensinando as pessoas. Amém? Amém? Fique em pé. Ah, eu quero chamar os homens do Renovo, 9 homens que hoje passaram no teste de masculinidade. Cadê aqui o... Não, não é vocês não, vocês começaram hoje, vocês estão caminhando ainda. Já acha, você acha que já são homens já, piazada? Vai sentar lá. Cadê aqui? Ô, senta de novo, rapidinho. Por favor, desculpe falar, fazer vocês ficarem em pé. Senta aí, ô. Tá atrapalhando o culto aí, ô. Então, ó, oh, inveja lá, inveja lá. Amém, amém. Então esses homens terminaram hoje. Foi o último encontro de uma caminhada de 2 anos de discipulado, onde eu pude ensiná-los acerca de masculinidade, ter o peito cabeludo, ter o, né, ter o peito. Amém, macho, ó. Faz assim, faz assim, faz assim. E, né? Amém. O invejoso, fica quieto aí. Amém. 2 anos de caminhada em Renovo. E eu quero parabenizá-los pela conquista, pela perseverança de estarem ali todo mês, pagando o preço, de estar juntos. É, uma das coisas que a gente aprende em Renovo é que homem só aprende a ser homem com outros homens. Amém? Que a... Que hombriedade é um legado. Hombriedade é um ministério. Hombriedade é um chamado. Amém? E que é algo que vocês não podem negociar com o diabo jamais na vida de vocês. Amém? É um privilégio ser homem. É um privilégio ensinar outros homens a serem homens. Porque o que esse mundo não sabe é a palavra homem. Desconhecem a palavra homem. E o reino de Deus, no reino de Deus, nós temos o maior exemplo de homem que passou por esse mundo, que foi Jesus Cristo. Ninguém foi mais homem do que ele. Ninguém foi mais homem do que ele. Ele nos deixou o legado, a herança de sermos homens. E vocês, a partir de hoje, esse cajado da masculinidade está sendo passado para cada um de vocês, para que vocês continuem esse legado na vida de outros homens. Amém? As gerações de hoje estão desesperados por pessoas para quem eles possam olhar, se inspirar e dizer: eu quero ser como esse cara, eu quero ser homem como esse cara. Hoje de manhã nós tivemos um tempo ali de compartilhamento ali e foi muito bom vocês falarem, né? Pipe, super-homem, você nos ensinou a ser homens, né? Então, toma aí, né? Vocês são o quarto grupo de homens que a comunidade Gólgota está formando, graças a Deus. O quarto grupo que está se formando. Amém? Nós temos. Nós temos mais 2 grupos de homens que estão começando agora. Um grupo liderado pelo Christopher e outro grupo liderado pelo Diego e pelo Pinguim. Amém? Graças a Deus. Não vão ser tão homens quanto tivesse passado na minha mão, né? Mas vão ser hominhos, né? Amém? Então é isso, eu quero parabenizá-los, eu quero orar por vocês e me livrar de vocês, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, que eu já vou orar para encerrar também. Amém. Senhor Jesus, eu te agradeço porque a gente tem o privilégio, Senhor, de literalmente, Senhor, passar para outros homens o cajado da masculinidade, Senhor, da hombriedade, Senhor, de ensinar homens a terem caráter, a serem homens que permanecem, que caminham até um fim, que enfrentam mesmo, Senhor, o mundo de frente, Senhor, como homens que são, forjados para serem homens, Pai, para encararem mesmo os desafios das suas masculinidades, Senhor. Que esses homens sejam luz, vida, que eles sejam homens, Pai, que eles sejam homens. Sabe, que não haja dúvida disso na vida deles. Por mais que o inimigo vai tentar roubar deles a hombridade deles, Senhor, que eles permaneçam no Senhor. Que eles continuem até o fim com o chamado e ministério deles de serem, nesse mundo, espelho, referência de homens segundo o teu coração. Que homens segundo o teu coração. Porque o teu reino mais precisa hoje, Senhor, é de homens forjados pelo fogo. Forjados mesmo na batalha, na guerra, na vitória em Cristo Jesus. Eu te louvo e eu os abençoo agora. Obrigado por esse culto. Obrigado pela tua palavra, por cada pessoa que está aqui. Nos abençoe, nos direcione, cuide de cada um de nós. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Vamos aplaudi-los.